Essa música eu quero dedicar a todo cara que sofre do mesmo problema que eu. O cabra que pega seu batom toda hora, que veste sua calcinha se você vai embora, e quando sente que não tem perigo, tenta comer seu melhor amigo, e quando chega em casa reclama se você tá na cama. Esse cabra sou eu. Cabra que só pega ônibus lotado pra sentir outro macho em seu rabo encostado, e no banheiro público fica excitado olhando pra piroca do cabra do lado, e de repente ele grita: hoje meu cu tem visita. Esse cabra sou eu. O cabra que fez curso de urologia pra ficar mexendo em pau todo dia, que casou com você só pra disfarçar, agora pra ter filho tem que inseminar, e você esperando toda nua, ele com os amigos na rua. Esse cabra sou eu. Esse cabra sou eu. Sou o típico cara bem casado, que finge que é macho, mas é muito viado, que vê uma buceta e não está interessado. Esse cabra sou eu. Esse cabra sou eu. O cabra que passa uma vida infeliz, que nunca gostou de mulher, mas não diz, fica olhando pro seu corpo achando um horror, pensando em outro macho e sentindo calor, e de manhã acorda fudido por não ter sido comido. Esse cabra sou eu, pois sou. Esse cabra sou eu, mas esse cabra sou eu. E sabe, você se fudeu. Porque esse cabra sou eu. Você se fudeu.